Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela grande rede Atlântida de rádios neste Dia Mundial do Rock. Espero que você tenha curtido ou esteja curtindo a programação especial da Atlântida, a rádio pop mais rock do sul do Brasil neste dia 13 de julho. São 6:04 da tarde, estamos com Telefonia Big e da Miller. A moda está nas ruas e vamos até às 19 horas com este elenco bacaninha. Salve Maurício Amaral! Boa tarde! Beleza, noite. Tarde e noite, o inverno voltou para o sul do Brasil. Fala aí, Porazinho! Opa, eu tô bem, mano. Tudo bem, tudo certo contigo? Certinho. É mesmo? Tudo maravilha, mano. Show de bola, é querido. Tá. Fala aí, o nosso querido Duda Garbi trouxe toda a galera dele aí. Aí, Geiso! Como é que é, mano? Beleza, Geiso. Santaninha, tá aí, Santaninha? Eu estou. Quem é que vai jogar? Quem é que vai ganhar o jogo hoje do Brasil? O Grêmio. Não, mas peraí. Sempre. É Brasil, Grêmio, né, e Equador. O Grêmio. Gilberto Silva não tá mais na seleção. O Vitor está na seleção. O Brasil só não está melhor porque o Vitor não está no gol. O Alexandre. Cuidado, isso, Alexandre. Calma, calma, calma. Respira, vai, respira. Obrigado, Paulo Brito. Vou dar uma corridinha. Paulo Santana e o Paulo Brito tá aí também. Paulo Brito. Tudo belezinha, Paulo tudo Brito? Tudo belezinha. Olha, o Brasil hoje tem que ganhar, né? Tem que ganhar. Tem que ganhar. É em busca da vitória, é verdade. E o Caetano vai ver o jogo, né? É lindo, vou na casa de Caji hoje. Pela primeira vez, hein, Caetano? Vou pegar o dedo, vou lamber o dedo dele. Não, não, não. Que unha linda. Não, Caetano, não. Não. Não, Cagê até agora há pouco falou, ó, hoje lá em casa não quero saber de bagunça. Não, hoje lá em casa vai ser jogo de futebol, né? Falou, é. Quem não quer. Hoje só vai homem. É isso aí. Fala aí então, Cagê. E aí, beleza? Boa tarde. Beleza, boa tarde. O argentino, não, Uruguai, Mr. P, né? Opa, Uruguai, Mr. P. Tudo bem, Mr. P? Levou três, até o final da edição aqui, tava levando de três. Tá rolando um campeonato mundial interno aqui na Atlântida de Play 3, de futebol e tal, e ó, tá bonita a coisa pro lado do Mr. P, hein? É, ganhei ontem do Arthur, mas hoje perdi. Muito bem, vamos anunciar a estrela móvel deste Pretinho Básico. É o nosso querido homem Galdério, o homem galpão crioulo da empresa. Neto Fagundes. Galpão Crioulo da empresa. Pô, mas é, tu acha que tu é dono do teu nome. Agora teu nome é da RBS, rapaz. É o Nego Veísmo, né? É o Nego Veísmo, rapaz. Neto Fagundes é marca registrada do Galpão Crioulo e RBS. Prazer, rapaz. Tá aí, meu compadre. Mais um. Tamo juntos até as 19. Meu nome é Alexandre Fetter. Vamos aqui repercutir os destaques do Clique RBS. A fusão entre as catarinenses Sadia e Perdigão foi aprovada por 4 votos a favor e 1 contra no Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Sadia e Perdigão dominam 57% do mercado brasileiro da carne industrializada, 69% dos congelados de carne, 82% das massas prontas e 78% das pizzas congeladas. É forte, né? É forte, sim. É muito. O acordo prevê a suspensão da marca Perdigão por 3 anos em mercados de maior concentração da empresa, como presunto, suínos, lombo congelado, palheta, pernil, presunto tender, linguiça e paio. Ah, deu uma fome agora. É palheta, magnata. É palheta, tá escrito aqui. É, o cara escreveu palheta. É, mas não, mas né? Aqui a produção escreveu palheta. Essa produção. Eu li daquele jeito. Tiago! Eu, quando toco violão, eu uso uma palheta de ovelha. Fazer o solo. Eu gosto de fazer o solo, aquele troço saltando graça. Beleza. Pelo período de 4 anos, a marca Perdigão será suspensa em salames e por 5 anos será suspensa em lasanhas, pizzas congeladas, almôndegas. Ah, não, almôndegas. Não. Um abraço aí pros almôndegas. Né? E aí passa a ser Sadia, assim como Sadia. Frios, né? É, exatamente. Muito bem. Acho que não vai sobrar nada do nome Perdigão. Não vai. Eu lembro que há um tempo atrás a gente debateu aqui sobre presunto cozido, lembra? E aí, bah, o que que tu prefere, Sadia ou Perdigão? Sadia, agora tá tudo a mesma coisa. Mas tomara que eles mantenham a receita da Sadia, né? Porque era melhor a Sadia do Perdigão. Pena ter tirado esse grupo aí, né, querido? Os almôndegas, né? Belo grupo. Justiça oficializa primeiro casamento entre mulheres. Olha aí! Maravilhosa! Isso é um avanço, hein, gente? Decisão é da comarca de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Por vontade do casal, elas continuarão a utilizar os seus nomes de solteira. O regime é de comunhão parcial de bens. Imagina duas TPM juntas. Nome Deus solteira. Não, mas aí elas se viram, né? O problema da TPM é com o homem. Ah, eu prefiro imaginar duas outras coisas juntas. Né? Não TPM, por exemplo, KG. Por exemplo, duas calcinhas penduradas no box. Dois sutiãs no varal. Certo. Sabe? Tá bem. Ah, que legal. Obrigado, Maurício. Silêncio. As famílias brasileiras têm gastado mais com serviços de cabeleireiro. Olha o cabeleireiro. Ei, os gastos mensais em salões de beleza cresceram 44% entre janeiro de 2002 e dezembro de 2008. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso aí demonstra que a mulher vem enfeiando, né? Barangando. A mulher vem o trabalho em baranga. E enganando, né, querido? Eu vou dizer uma coisa, a minha mulher não deixa mais ir no cabeleireiro. Pessoal, dicas de matrimônio corporal. Vai lá, além de gastar uma fortuna, volta de um jeito que... Meu Deus, calma, porra, calma. Não, peraí, como é que o cara vai dizer? Tipo assim, cortou o cabelo, né? E aí, tipo, tentou dar uma melhorada. Costuma, dá pra parar aí agora. Chega lá e aí tu viu que... Para, meu, que para. Tu viu que não tá legal. Vamos ver a cena, bro. Não, eu tô falando aqui porque ela sabe. Ela tá ouvindo o programa e ela sabe que eu tô falando. Deus, Thaís, essa é ela sabe que eu tô falando, que ela tá proibida de cortar o cabelo durante o próximo ano. Tem o áudio, tem o áudio. É gol contra do Perón. Quanto mais eu conheço, mais eu admiro o Perón. Porque assim, cara. Contra do Perón. Pra começar, custa caro. Pra começar, custa caro. Custa caro. E em segundo lugar. Pra manter mais caro ainda. Em segundo lugar, não faz a consulta. A consulta a quem é mais. Quem mais interessa. Depois dela, né? Claro, interessa primeiro a ela. Primeiro não o cara, continua, claro. Né? Não basta descer segundo, até o décimo. A consulta não é feita ao cara que né, deve ser agradado com esse corte de cabelo. Né? Que é tu no caso? Eu no caso. Em terceiro lugar. Não, pode não ser tu também. Aí quando chega em casa. Pode não ser eu. Eu não tinha pensado nisso. Pode não ser eu. Tem alguma coisa pra me falar? Não. Só tô, então, né? Depois tô tu me fala. Assim, eu acho que, hoje a gente já tem assunto suficiente pra noite. Assim, melou teu jogo do Brasil. É isso. Só isso que eu tenho pra te dizer. Eu tenho coragem. Eu tenho coragem. Nesse programa, o que vocês não dizem pras mulheres. Vocês, Porã. Porã, eu acho que tem um outro lado bacana, assim, ó. Não tem. Eu não quero que tu tenha coragem de dizer alguma coisa pra minha mulher. Então Não, pra tua mulher não vou dizer nada. Ela sabe. O importante, Porã, é que ela tem que perguntar pra ela se ela gostou do corte do cabelo. Não, o negócio é o seguinte: vai lá, paga, faz o que tem, e aí volta pra casa desiludida. E aí pensa: vou fazer aquele mega hair. Aí vai lá fazer o mega hair. Vai fazer o mega hair. E aí, cara, o mega hair não deu certo. Não, 3-0 conta, Porã. Mas enfim, agora está proibindo o corte de cabelo lá em casa. Tá bom, Porãzinho. Obrigado. Tá bom. Vai no churrasco hoje? Eu vou. Vai, tem certeza. Claro, não vou poder entrar em casa até a hora de dormir, eu não entro, né? Tem que entrar pé por pé hoje. Porã tá me lembrando daquele cara que a gente falou no programa da UMO, o cara que parou de mentir durante 45 dias. Ah, sim. Eu tô tentando, vou falar mais coisa aqui no programa. Começou faz 10 minutos. Vou falar mais aqui no programa. Vamos diminuir os dias, Porã. Bom, por último, vamos falar aqui que o Big Mac não tem o mesmo sabor no mundo inteiro. Não tem. É uma pesquisa feita pela USP, que pergunta se o Big Mac tem o mesmo sabor em todo mundo, e a pesquisa revela que não. Um estudo da Universidade de São Paulo pesquisou Big Macs em 26 países e rastreou o estudo a carne que dá origem ao hambúrguer e detectou que o sabor era local. Consequentemente, o sabor do Big Mac e de todos os outros sanduíches, né? Na Índia não tem Big Mac de carne bovina, né? Pois sanduíche, é. Eles dependem, então, do rebanho do país. É. Isso aí varia também de acordo com a chapa, né, Magnata? Com a chapa que faz lá o produto. Sabe como é que é? Se a chapa tá mais sujinha, dá um gostinho da sujeira. Agora me lembrei aquela história do Potter que ele conta. Ainda do ratinho, que ele não tá aqui. Mas eu conto. Conta aí, não precisa. Vai que alguém não ouviu. O Potter tava num trailer de cheeseburger dia desses. E aí passou, o cara tava ali fazendo e pau, e passou atrás do cara que tava fazendo. Lancheria cheia. Por cima. Lancheria cheia, plateia lotada. Passou por cima da chapa aí, onde faz o bife, o ovo, o pão e tal. Passou por cima da chapa, o cara olhou pra trás e disse, o cara que faz o X, olhou. Esse daí que é moço, Patinho. Potter, valeu? Valeu. Potter, um beijo. Só pra não ter risco. Potter que cortou o cabelo ontem, já que a gente tava falando. Cortou de ontem? Cabelo. Cortou, cortou. E depois de. Potter que vai casar, né? Desde dezembro. Vai casar, vai casar, né? É. Vai casar. Atenção, meninas e meninos. E ontem vai casar. Ontem o trio do Patrola, né? A Rodaica, o Ico e o Potter visitaram a gravação do Galpão Crioulo. Mas, e levaram o Jimmy Pipiolo, cara. Um cara do. Eu acredito que o Jimmy Pipiolo. O Jimmy Pipiolo. É sim, dos filmes do Teixeirinha. Um humorista da antiga. Um precursor do humor, assim, na música gaúcha, né? O Jimmy Pipiolo deve estar com o quê? Com 70 e poucos anos já. Ele tem mais de 80 anos. É, eu acho que sim. Tem mais de 80 anos. Que legal, cara. O Jimmy Pipiolo é chileno, né? É, ele é. Não é daqui. Eu não me lembro qual é o país, mas ele tem até hoje um sotaque dele. É, tem um sotaque. Gente finíssima, cara. Um momento muito especial, confira. Muito legal. Tá subindo. 6h14, vamos dar uma giradinha por aí, Mr. P. Vamos ver o que tem a dizer, Mr. P. Então, primeiro eu tenho que dizer que o Paulão do vôlei me ligou. Ah, pois não. Lembram do Paulão do vôlei. Como esquecer o Paulão? E aí, por que será que o Paulão do vôlei me ligou? Porque o Maurício deve ter dito alguma coisa sobre vôlei no programa da UMA. Assim, ó, eu disse e repito. Temos o áudio aqui, peraí. Só não precisa dizer, a gente bota o áudio. Bota o áudio. Vai. Não, eu acho assim, ó, vôlei tem que ser feminino e futebol masculino. É. E teve outras perguntas que deve ter na gravação do por que, que tem que passar o vôlei na TV, né? Lembra? Não, isso fui eu que perguntou. É só pra atrapalhar o patrão. Isso eu perguntei, querendo erguer a família, né, Paulão? Pô, também cada um cuidou do seu problema. Então, aí o Paulão me ligou dizendo, pô, olha que eu não paro de receber ligações aqui de toda a turma do vôlei. Tu nem manda joga um mais vôlei, turma, Paulão. Manda um abraço pra turma toda do Pretinho lá. Que é divertido. Menos gosto. Pro Maurício, né? Agora, se continuarem falando mal do vôlei, eu vou levar só gente pequena lá. Vai dar uma raquetada. Só gente pequena. Meus amigos grandes. Vamos lá dar uma sova em você. Paulão, um grande abraço. Ele ligou mesmo, um monte de gente ligou pra ele. O filho do Paulão estuda no Colégio Rosário, né? Estuda lá no Colégio Rosário. É, o Paulão que tá na China, né? Tá jogando. Não, não é esse, Paulão. É um grande abraço, eu tenho que prestar mais atenção nos textos. Opi, antes de tu falar aí, eu quero dizer que hoje nós vamos mostrar mais um momento do Antônimos Gourmet. Oba! Que vai estrear na semana que vem aqui na programação da Atlântida, das receitinhas animais do Antônimos Gourmet. Então fique ligado, daqui a pouquinho a gente vai mostrar mais uma. Mas, gente, vamos dar risada e ser feliz, né, gente? Gente, solidariedade com os humoristas, né, gente? Dar risada e ser feliz, gente. Não é pra imaginar a cena, gente. É só pra dar risada da inviabilidade técnica da cena, gente. Só uma brincadeira. Vamos ser feliz, rapaz. Sexo é bom. É o famoso não sabe brincar? Sexo é bom. Vai, Pi. Por favor, não digam o meu nome e leiam no programa das 13. Acho que tem que dizer o nome. Queridos bebês, preciso da ajuda de vocês para um assunto sentimental. Tenho 21 anos e me apaixonei por um gaúcho. Gaúcho! Tinha um relacionamento sério e larguei tudo para ficar com ele. Pois bem. Aos poucos, só se ligou no assunto. Quem aqui nunca indo ficha, só se ligou, é isso aí. Pois bem, já faz quase um ano isso tudo. E quando eu toco num assunto de um relacionamento mais sério, ele simplesmente foge do assunto. É isso aí, esse é nego velho. Mas sempre me procura pra conversar, pra sair, sempre diz que me adora. Te adoro. Mas eu não sinto firmeza nas palavras dele. Por favor, me ajudem. Beijos de uma fã que é apaixonada por vocês. Porã, por favor. Há quanto tempo ele fica com ela? Ela fica com ele? É irrelevante. Não. Irrelevante. Já faz quase um ano. Quase um ano e não diz que ama ainda, é fria. Um ano. Fria. Cara que tá um ano com uma mulher dizendo que adora. Dicas. Faz assim, ó, chama ela de linda. Não vai, dizer que ama nunca. Mas tem que dizer que ama em que estágios, meu? Chama ela de linda, linda. Linda, linda. Adoro é amo, igual. Tem que dizer que amo, sabe? Adoro não é amo. Adoro é amo, Peter. Peter, adoro é amo. Adoro é adoro, amo é amo. Amo é amo. Eu acho que tem que dizer. Adoro não é amo. Agora tem uma coisa, desculpa, Geis, que tu não tem tanta experiência. Agora vamos ouvir o Peter. Nesse departamento. Não, é rapidinho. É que assim, porra, tu não pode dizer ama amo, se tu não ama. Sim. Né? Então não adianta, tu vai iludir, mas diz, claro, adoro. Eu sei. E, não, e uma coisa é adorar, tu adora, é que a gente compara o valor dos sentimentos, né? Mas o adoro e o amo não são comparáveis, não, né? Não, gosto, são adoro e amo, são três níveis diferentes. Existe um abismo entre essas três palavras. Não, não tem comparação entre as três coisas. Tem, uma coisa é uma coisa, outra é outra, e outra é outra ainda. Eu acho que essa garota que quer alguma coisa séria com esse rapaz, ela nunca terá. Nunca terá! Nunca terá uma coisa séria com esse rapaz. Não vai. É melhor esquecer. É melhor largar. É gaúcho assim, cara. Se é nego velho mesmo, não diz que ama. Aguenta no osso do peito e não fala nada. Só diz que ama quando emperrar o negócio. Porque nego velho sabe, se tu diz que ama, ela vai capar o gato. É aquela coisa, né, nego velho? Cabrito bom não berra. Tem, né? Que agora, ficar quietinho, vai coisa, trabalhando. Uma outra coisa, esta mesma amiga aí, esta mesma amiga com um ano de relação, se o homem estivesse dizendo pra ela incansáveis vezes, eu te amo, eu te amo, ela ia estar mandando um e-mail pra nós dizendo, eu não aguento mais esse mala me mandando e-mail dizendo que me ama, ele é um grude. Agora tu vai entender como essa criatura. Tem que saber o momento de botar o amo, né, cara, na jogada. Né? Sim, falei, quando errar, tem que saber o momento de botar o amo na jogada. Exatamente. E pra quem também botar? Tá querendo avançar um pouquinho mais? Preciso, eu te amo. Ah, eu te amo é recurso, então. Eu acho que o meu te amo é o Coringa. Eu te amo é tipo um bônus no videogame. Vou usar o eu te amo agora. É o Coringa, a carta na manga. Eu te amo é a carta na manga. Tem 13 eu te amo, sabe? Muito bom, muito bom. Claro. Vai aí, Cajezinho. Eu tenho algumas frases absurdas de políticos. Quem mandou foi a Bárbara Ferrer, Lesse Ferrer. Maravilhosa. Tenho 24 anos, sou de São Gabriel, mas moro em Porto Alegre há uns 7 anos. Se é Bárbara Ferrer, Lesse Ferrer, é Bárbara Ferrer. É, Bárbara Ferrer. É, tá aqui, Bárbara Ferrer, Lesse Ferrer. E o charme, Bárbara. E o charme de dizer, tá, Bárbara Ferrer. E o charme. Então vamos lá, abre aspas. A empregada doméstica, infelizmente, não existe mais. Quem teve esse animal, teve. Quem não teve, nunca mais vai ter. Caramba! Delfim Neto. Caraca! Em entrevista à Rede Bandeirantes em abril desse ano. Deu fim, né, meu? O cara deu fim, né? O frango que comemos está cheio de hormônios femininos. Por isso, quando os homens comem esses frangos, tem desvios no modo como são homens. Evo Morales, presidente da Bolívia, no ano passado. Esse sabe das coisas. É muito frango com hormônio feminino, né, cara? Vai ver, esse é o problema, cara. Ah, vai ver. Pode ser frango. Pode ser. Por isso que eu só tenho comido galinha caipira. Cara, hoje tá demais. Hoje tá demais. Porazinho. Estou sofrendo preconceito heterossexual. Heterossexual. Jair Bolsonaro. Esse é o Bolsonaro, só podia. Deputado federal. Só podia. As pessoas que defendem isso têm um desvio homossexual. Ciro Gomes, ex-ministro da Fazenda e ex-governador do Ceará, ao criticar os separatistas do sul do Brasil. Olha aí, nego velho. Marido da Patrícia Pilar. Ele está pegando a Patrícia Pilar, né? Tá pegando bem. Tá bem a Patrícia Pilar. O Ciro de Gomes não tem mas nada. Mas os pilares dela estão caindo já. Tá caindo? Não. Passou os pilares e já começaram a cair. Ela tá bem. Vamos ver se vocês lembram quem disse essa aqui, ó. As mulheres trabalham deitadas e descansam em pé. Essa aí foi a Mr. Pitada. Hã? Fui eu quem proferiu essa frase, meu amor. Fui eu quem falou. Exatamente. Ué? Basicamente uma mulher. Que saudade que eu não estava de vocês. Em 2007, quando também era deputado. O Clodovil. E ainda era vivo, né? É, de preferência. Você relaxa. Acha que eu morri? Te enterraram, pelo menos. Sim, a vida toda. Relaxa e goza, porque depois você vai esquecer todos os transtornos. Ah, essa Suplício. Foi a Marta. Marta Suplicy. A infeliz da infeliz. Marta Suplicy. É isso aí. E finalmente, a cachorra é um ser humano. Eu não hesitei. Antônio Rogério Magri, vocês lembram disso? Ex-ministro do Trabalho, dizendo por que usou o carro oficial pra levar sua cadelinha ao veterinário. Isso aí. A cadela é um ser humano, né? Mas tem cadela ser humano. Porão hoje. Olha, pessoal. Por favor, mandem um. Não, tem alguns seres humanos que são mais cadela. Sim. Por favor, mandem um beijo pra minha irmã Débora Ferrer, Lesse Ferrer, inspetora de polícia de São Gabriel. Ó, inspetora. Pô, foi inspetora de polícia em São Gabriel. Nossa, pessoal de São Gabriel que não entendeu, ela mora aí. Eu não sei se vocês perceberam que nós nunca mais fomos chamados a ir a São Gabriel, acho que por causa dessa brincadeirinha, Maurício. Ah, é, pessoal o ataque, pô. Obrigado. Cara, acho que aí que a gente... Quem mandou, então, foi a Bárbara Ferreira. Tá, você deu, Cagê, chega, não quero mais saber dessa Ferreira. Quero mais ouvir a tua voz. Quem é que tá aí? Fala, Geis, ó. Cantadinha, ó. Cantadinha falada, que é bom, meu. Cara, isso tá cada vez pior esse troço aqui, cara. Tá muito louco, meu. Fora. Sabe o que que é? É que a intimidade é uma merda. É uma merda. Cantadinha falada, Porã. É pra ti que tá vivendo um momento muito legal na tua vida. Porã tá iluminado hoje, cara. Se o Porã é boleiro, hoje ele guarda três. Deus livre. Hoje se o mano... Jack Nicholson. Se o mano me escala, eu sou o Jadson, né? Sou o Jadson. Mas tô ali. A hora que vier, eu meto pra dentro. É bom jogador o Jadson. É ótimo jogador. Cantadinhas, gatíssimas saladas. Me chama de insônias e passa essa noite em claros comigo, saladas. Gatíssimas. Ué, salada. Me chama de biscoito e vem passar tempo comigo, salada. Ai, gostei. Gatíssimas, você sabe desfazer nó? Não, por quê? Porque eu me amarrei em você, saladas. Tudo bem. Gatíssima, salada. Você é tão gatíssima que deve estar tomando um banho se lambendo, salada. Mel. Boa essa, Geiso. Gatíssima. Você quer pescar comigo, salada? Sim. Quem sabe assim eu pego uma sereia e você um namorado. São as cantadinhas. Namorado é o peixe, né? É verdade. Pegar as piranhas do lado. Cara, hoje às 19h30, 19h30, nós vamos estar fazendo uma tweet cam do Rock de Galpão. Uma tweet cam. Hoje às 19h30 com a gurizada do Rock de Galpão. Hoje é o dia mundial do rock, né? Hoje é comemorado, não é hoje o dia mundial do rock? Então parabéns ao Rockenbach, salada. É o Rockenbach. Rockenfield. A quem mais? Ao Rock Júnior. Então, pessoal, quem mais? Rock Santa Cruz. Rock Santeiro. Rock Balboa. Ao Rock Balboa. Rock Júnior. Ao Rock Amigo do Silvio Santos, salada. Rock! É o Rock. Então, 19h30, a gente vai estar batendo um papo, tomando um chimarrão e conversando sobre o espetáculo do dia 21, agora de julho, no Teatro do Bourbon Country, com o Rock de Galpão. Pô, demais, hein? Em qual perfil no Twitter? Arroba Rock de Galpão. Rock de Galpão. Peraí, só um pouquinho. Vai ter então uma roda de chimarrão. Vai ter um papo. Toda a galera, um papinho. E vai ter um rock and roll. Então eu vou chegar lá, mano. Vou aparecer na Twitch. Acessa a página também. Não, mas eu já fiz um disco. É o reggae de Galpão. Peraí, Magnata. Estamos trabalhando agora o reggae universitário, né? Reggae universitário. Espera o teu dia. Estamos trabalhando isso aí agora. Que picareta, hein, ó. Fundo dia do reggae. Eu vou te dizer, com show do astro, um cara imitando o astro, assim, o cara sempre tem uma coisa do momento. Eu vou dizer, sei lá, na universidade tá bombando. Cala a boca que eu tô falando. Agora a boca tua que eu vou falar agora. Agora eu vou ter que calar minha boca eu. Pode falar. Tu sabe que assim, ó, eu já fiz trabalho com rock, já fiz versões do reggae, do rock and roll para o reggae. Ficou tudo uma porcaria. Não, ficou bom. Tu assassinou o Bob Dylan. Foi o disco Inversion. Com versões da tribo para o rock and roll. Que já era picaretante. Smoke on the water ficou fumando na água. Pelo amor de Deus. Na água. Não deu pra, não sabia traduzir direito. Eu achei que fumando na água ia ficar legal. E aí, meu compadre? O que tu tem aí, meu compadre? O nego velho tava resfriado. Sim! Foi na farmácia pra tentar comprar um remédio que fizesse curar o tal do resfriado do nego velho. Ele entrou e bateu no balcão. Sim! Chega aí, querido, pelo amor de Deus, me vê uma guampirina. Opa! O farmacêutico olhou pra ele e disse, guampirina? O que eu tenho aqui é aspirina. Mas guampa e aspa não é a mesma coisa, gente? Chega um velho, não! Falado, pro meu amigo Daniel, meu. Valeu, Daniel, obrigado, cara. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar mais um quadrinho do Antônimos Gourmet que estreia na programação da Atlântida ainda no mês de julho. Vai, Porazinho. Olha aqui o Marco César de Criciúma, tem 19 anos. e diz o seguinte, ó, ontem, dia 12, é isso aí, eu tive que ir para o hospital devido a uma pneumonia que me bateu. Pô, negócio tá complicado, mas eu ali na salinha do soro... Simples ou dupla? Falando. Na salinha do soro, não fala. Na salinha do soro, aproximadamente umas 6 horas tomando soro. Caía meia gota a cada 3 segundos, liguei o fone no celular e claro, como faço todos os dias às 13 e às 18, ouço vocês, percebo que quase ao mesmo tempo, mais uns 4 malucos ali tomando um sorinho comigo, fazem isso também. É bárbaro, né, cara? Cada risada que eu dava com o programa, os caras também riam, até que todo mundo percebeu que estávamos todos ouvindo o PB, ou seja, no Hospital São José, em Criciúma, todo mundo tá ouvindo PB, todo mundo tá ouvindo Peugeot 206, ano 2007, cor prata, modelo Fellini, com motor flex 1.6, 113 cavalos, bancos esportivos, roda de liga leve, farol de neblina, ar-condicionado digital, é o top de linha dos 206, ano 2007. Completão. Está com 70 mil km, estou pedindo R$27 mil. Motivo da venda, estou trocando de carro e preciso da grana, sou de Itajaí. E-mail para vendo206pug@gmail.com. vendo206pug@gmail.com. O outro parceiro aqui tá vendendo um Mercedes-Benz C180, ano 97, carro ruim pra todo mundo. Cor prata, apenas 120 mil quilômetros, segundo dono. O som tem até Magazine. Nossa! Que lance, é muito antigo. Magazine é a banda aquela. Não, né? Magazine, tu não, podia Magazine botar 6, 10 ou 12 CDs. Na sequência. Na disqueteira. Sim. Lá no porta-mala, coisa triprática. Tu vai lá no porta-mala, bota todos os teus CDs lá. Baita invenção, né? E depois comanda ali no som da frente. E é legal quando tranca um, né? É verdade. Quando tranca na freeway, assim, lotada, voltando das férias. Troço tranca, assim. Aí tu para tranquilo, né, cara? Para ali no tranquilo. Pista 2, tu tá ali na pista 2. Aí tu para dessa, tranquilo. Ninguém reclama. É um lance. Cara, dá uma limpadinha no CD. Dá uma cuspidinha, passa assim a mão e toca a ficha. Quem tiver interesse, então, em comprar a Mercedes do parceiro aí é vendo Mercedes-Benz Prata 97@gmail.com. Tem cinzeiro. Vendo Mercedes-Benz Prata 97@gmail.com. Deve ter, né, cara? É o classe A, né? Não, C180. O classe A é o A 160 ou 190. Esse é o C. É o mais rápido. É. Claro, claro. O meu é aperitivo. 97 não tinha classe A ainda, eu acho. Não, e se é C, não pode ser A. Né? Cara, 97 o mundo era bem diferente. Não, se é C, não pode ser A. Boa. É. Viu, Pi? Se é C, não pode ser A. Tá. Ou é A ou é C. Mas é. Tá. Hã? Tá bom. Aprendi. Cara, uma grande descoberta. É C. A é A. Não, até porque assim, ó, o classe A, ele colocaria vendo o Mercedes-Benz classe A. É, isso aí, né? É, tem que polemizar até na letra do carro. E o A, o classe A é 1.6 ou 1.9, né? É 160 ou 190. Não tem 1.8. Aí amanhã chega um e-mail, o Mr. B tava certo. Não, tá certo. É 1.6. Não, é isso aí mesmo. Dessa vez o Mr. P não tava, só dessa vez. É 1.6, que é o 160, né? Isso, e 1.9, que é o? 190. Isso! Vamos mostrar aqui antes do show do intervalo, vamos mostrar para nossa audiência aqui então mais um quadrinho do Antônimos Gourmet. E mais uma vez, gente. Gente, vamos dar risada, gente. Relaxa. Não fica imaginando o bichinho sofrendo, que não é essa a situação. Não é essa a situação. Não é brincadeira, não é. Até porque é tudo gravado num estúdio de rádio, né? Sem bichinho, sem nada. Só efeitos especiais. Não tem jeito. Só uma vez foi gravado no zoológico? Só uma, a primeira só. Só dos bugios foi gravado no zoológico. Vamos ouvir aqui então. Agora na Atlântida, Antônimos Gourmet. Olá! aqui, Antônimos Gourmet, sempre com você. E hoje, um dos melhores drinks do mundo. Eu quero, quero, com querosene. E pra me ajudar, ele, o rei do quero, quero, Zacaria. Ai! Ai, Antônimos, vou fazer o quero-quero hoje. Mas é certo, Zacarias, que nós vamos fazer esse quero-quero com querosene. Mas me diz uma coisa, como é que faz pra pegar esse quero-quero? Pra pegar o quero-quero é muito fácil. Basta você ir num dia num jogo de futebol, quando tiver jogo. O estádio tá lotado. Aí tem um estádio lotado, você invade o campo. Sim, no jogo. Dá uma voadora no juiz, na nuca dele. E pega o quero-quero. Olha ali, a dica é boa. E deu a voadeira no juiz. Ai. E aí, depois que já tá com os quero-quero, é muito fácil. É só pegar todos os quero-quero. Quero-quero mãe, quero-quero pai, quero-quero filho. Junta tudo e bota no liquidificador. Ai, olha os quero-quero no liquidificador. Bota tudo no liquidificador e bate. Olha o vidro, vai quebrar o vidro. E aí vai ser uma loucura aquele liquidificador. É quero-quero pra tudo que é lado. Aí pegou e botou o querosene. E depois que botou o querosene, misturou, qualificou, ressurgiu, serve tudo nos copinhos e tá pronto! É a batida de quero, quero com querosene. E sabe como é que fica? Como que fica? Fica uma merda! Essa receita foi feita por profissionais, não repita em casa. Se beber, não dirige, nenhum animal foi ferido durante as gravações. As receitinhas animais do Antônimos Gourmet, todo dia, só aqui. É isso aí, estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo pra toda a rede Atlântida no sul do Brasil, pra todo mundo pelo atlântida.com.br. 18 minutos para 7, doutor Alceu. Exatamente. Vamos, doutor Alceu. Vinhos JP, a melhor escolha. Aprecie com moderação. Apresenta Bola. Bola nas costas. Manda aí, doutor Alceu. Doutor Petro, o Havaí comprou o Thiago Salles, doutor Petro. Então o Havaí não para de comprar. Já pode. É bonito, né, doutor Porão? O Thiago Salles. É muito lindo. Meu Deus do céu. É isso, doutor Alceu. Mas olha para ele aqui, doutor Petro. Ah, é uma latinha, hein, cara? Grande abraço ao pessoal tipo aí que vai. Gosto, que, cuidado, pessoal que vai circular aí em Floripa, né, cara? Mas ele não é modelo. Ao bico da Argentina, doutor Mano Menezes, doutor Petro. Vamos falar com o doutor Mano, mas é brincadeira, né? É no ônibus da seleção, já estão indo lá pro estádio. Que coisa, hein? Muito obrigado, Mano Menezes, pela deferência. E aí, mano, tudo bem? Alô, mano? Linha 2. Linha 2. Tem nada na linha 2 aqui. Puta pariu. É ligação. Alô, Mano Menezes. É ligação internacional. É, infelizmente aí não há nada na linha 2. Tatu exclusivo. É que tem aquele centroavante, o delay. O delay. Caiu o Mano, caiu o Mano. Tá nada. Vão tentando aí, doutor Petro. Será que o Mano não caiu ainda? Linha 2. Linha 2, tem certeza. Linha 2. Com exclusividade. Nada na linha 2. Com exclusividade. Nada na linha 2. Enquanto a gente espera, um abraço pra Sandra e pro Alexandre. Em Florianópolis, na estrada. Abraço pro casal. Isso aí. Vai com calma pra estrada. Você sabe o técnico da seleção. É, Paulo Brito, sabe o que a Daiane dos Santos fez no Twitter? No Twitter! Olha, eu não sei, Fez um duplo tweet carpado! Linha 1, doutor Peter! Muito bem, alô, doutor Mano Menezes! Boa noite. Boa noite, mano. Boa Seja bem-vindo. Antes de mais nada, uma boa sorte hoje à noite no embate contra o Equador. Estava completando, estava com problema aí para completar o DTI, que aqui na Argentina é um pouco complicado sinal de celular. Estão em deslocamento aí, mano? É, vamos iniciar o deslocamento em seguida para levar. Estou fechando, colocando no pendrive aqui o PowerPoint da pré-eleção. Né? Que elegância, hein, mano? Tem meus assessores para fazer. O Brito tá aqui, mano, quer falar contigo aí. Paulo Brito. Aqui quem tá falando é Paulo Brito. Mano, muito prazer falar com você, viu? É, grandes narrações e. Tudo a belezinha, mano. A torcida da Avenida, que era nosso rival lá no Guarani. O Avenida subiu, mas, mano, eu queria saber o seguinte, é verdade, agora, se o Brasil perder, como fica o Mano Menezes, o técnico Mano Menezes, cai ou não cai? É verdade. como já foi dito aí, pode se tornar uma novela com capítulos finais, mas é, vamos esperar que não. Isso aí a gente trabalha com muita tranquilidade para fazer um bom jogo essa noite. Inclusive, Rodrigo Paiva já está cutucando aqui na porta para ir, o ônibus já está lá embaixo. Tem um tucano aí? Não, Rodrigo Paiva. Não, tá cutucando. Sim, tá cutucando. Não, tá cutucando. Tá cutucando, cutucando atrás. Ah, está cutucando. Do verbo cutucar. Isso, não é cutucando atrás. Entendi. Chamado gerúndio. Ô, mano, joga na centroavância da seleção, joga Fred ou joga Pato? Vamos continuar com as aves. Que está nos dando um bom aves. Retorno. Né? Vamos dizer assim, para não dar muita munição ao adversário, vamos falar cifrado. Né? Ah. Claro, mano, tá todo mundo ouvindo o bebê. Vamos deixar a experiência do Fred para daqui a pouco usá-lo no segundo tempo e, quem sabe, né, entrar novamente. O teu colega aqui. Iluminado e predestinado. O Altuari quer falar contigo, mano. Em primeiro lugar, boa noite, quero dizer da minha satisfação de retornar, você está me entendendo, ao convívio com os rapazes do Betinho e em especial. Isso aí mais me parece um autuário engarrafado. Oh, não, mas é que ele tomou umas e outras aqui, mano. Eu estou sempre, então eu vou ter que fazer aquela pergunta. Autuari, bebeu? Olha, eu não sei, eu há muito tempo estou ausente, não é verdade? Diz que não você nega, não vou negar, não vou negar. Como é que é pra dizer? Não vou negar. Eu não vou negar. Agora, o Féter, ele sempre muito elegante. Eu estou aqui na presença dele, deslumbrado com o charme. E como você melhorou dos tempos. É humano. O foco é humano. Deixar no ar, ele fica falando, toma conta do programa. É verdade, mano. Tu não conhece o Meira ainda, mano. Tu não conhece o Meira. Mano, tu parece. Lembro do Meira. Olímpico. Trabalhei com ele. É um prazer. É a minha alegria de. Evidentemente. Querido, mano. Mas o humano parece que tá bem relaxado pra quem tá vivendo uma situação assim de perigo no cargo da seleção, né, mano? Mas nós temos que encarar isso aí, a cada desafio, a cada confronto, com uma naturalidade, né, de seleção brasileira. Eu concordo. Nós temos aqui no grupo, não garotos, mas sim já homens, né? E vamos encarar essa partida com o Equador. Mesmo sabendo que perder pro Equador é mais forte. Gosto de garoto. É verdade, pro Equador é mais forte, né, mano? Mas a gente te deseja sorte aí, mano. Muito obrigado. Vai precisar, na verdade. Eu discordo. Eu, inclusive, vou pedir licença porque tenho que descer e o homem já tá esperando pra te encaminhar e fazer a preleção logo mais. Olha só, mano, depois eu quero combinar contigo um chimarrão do Brito, tá certo? Vamos acertar isso aí na próxima passada a Porto Alegre, inclusive o Féter que tá me devendo churrasco. Tá certo. Aí depois sou eu. Depois fala de mim, hein, Féter? Pega-me cobra, mano. Tá certo. Um abraço. Vai levar o Altuari pra se jantar também. Era isso que eu ia falar pra ele. Pega-me cobra. Vamos administrar o Altuari agora. Qual é o problema, Altuari? Eu gostaria de saber onde é que o amigo vai jantar hoje, vai assistir o jogo. Vamos jantar todos e assistir ao jogo lá na casa do Cagê. Estás convidado. És meu convidado, Altuari, Paulo Altuari. E dá carona. Todo prazer te dou carona. Vamos junto, meu bruxo. Tá bom, te espero. Aí no caminho ali pra Zona Sul, que é onde mora o Cagê, a gente passa ali, entra no Beira-Rio, vou te mostrar as obras do Beira-Rio. Adoro uma obra. Ai, gosto de obras. Tá bem. Mostra as palancas. Altuari, um grande abraço, muito obrigado pela visita, tá? Você tá me entendendo, não é? Tô perfeitamente. Tá bom. Vamos ver quem tá aí, ô... Porazinho, tá comendo o que aí? Tô comendo um palito. É o palito do magnata aqui. O magnata me deu o palito. Consegue no palitinho aí. É o palito, sabor pizza. Vamos ver aí, meu compadre. Alô, galera do PB, aqui o André de Pelotas. Gostaria de aproveitar a presença do Neto Fagundes e dar os parabéns pro tio Nico. Mas credo! O homem não para, hein, querido? Casou de novo? Mas já, nego velho, 77 anos casando de novo, querido. Isso aqui é insistir no erro, né? Aqui vai uma frase pra vocês refletirem, querido. Refletir. Se a vida te der um limão, faça uma limonada ou então uma caipirinha, querido. Mas se a vida te der um cagado, dá esse cagado pra alguém, querido. Manda uma velha aí. A velha! A galera da Nação Chavante de Pelotas. Mas, vou beleza. Trocar a trilha do programa aqui agora. Eu vou pedir mais uma licencinha pra vocês, porque nós precisamos agora liberar aquele presente que a Atlântida... Que a Atlântida está dando para o nosso ouvinte em comemoração ao Dia Mundial do Rock. Pra quem não tá ligado, nós fizemos uma brincadeira hoje, um quiz sobre o AC/DC, uma das maiores bandas de rock do mundo, talvez a maior em atividade, por que não? Talvez a maior em atividade, por que não? Os Stones continuam em atividade. Os Stones são uma farsa, né? Bom, mas enfim, nós vamos ligar para o ouvinte que respondeu primeiro e certo a todas as perguntas que nós fizemos na tarde de hoje. Então o ouvinte não sabe ainda que ganhou. A gente vai ligar na surpresa aqui pro cara, de repente ele tá até ouvindo o Pretinho Básico. De onde é que é o ouvinte? Não sabemos. É 51, código de área? Então tá, vamos ver aqui o que vai acontecer. Alô? Alô, quem tá falando? É Brian. Como? Brian. Brian! Tudo bem, Brian? Tudo bem. Ô, Brian, a parada é a seguinte, quem tá falando aqui é a galera do Pretinho Básico da Atlântida, é o Fetter. Tudo bem? Tá ouvindo o programa, velho? Aê, Brian! Aê, A vida de Brian passa a ser mais barulhenta a partir de agora. Com toda a coleção do AC/DC em CD e DVD, queridão. Pois é. Qual é a tua idade, Brian? Tenho 22 anos. 22 anos. E qual é a tua cidade? Tô morando em Porto Alegre. Agora faz pouco tempo, mas tô aqui. Está morando em Porto Alegre. Vem da onde, Brian? Vem da onde? Vim de Lajeado. Lajeado, tá também. Tá nervoso ele, né? Terra roqueira. Não, tô fazendo exercício aeróbico nesse momento. Muito bem, muito inteligente o Brian, com 22 anos, fazendo exercício aeróbico. Sensacional. Ô, Brian, então é o seguinte, fala com a nossa produção, o Arthur, que tá com um fone tão bonito hoje, com fitinhas mimosas, de verde e vermelho. Ele vai falar contigo então, tá? E te dar o caminho pra tu pegar aqui a tua coleção da AC/DC. Falado, meu? Beleza, valeu. Muito obrigado por ter participado com a gente aí, parabéns pelo presente. Cara, desliga um pouco aí a tua esteira, cara. Tá fazendo rosca direta, meu? Já foi, já era. Tá fazendo rosca direto. E aí, quem é que tá aí? Eu tô precisando da incrível ajuda de vocês. Boa, manda, Pi. Eu sou o Sidmar. Sidmar no plural, que se fosse no singular, se fosse no plural, se é Sidmar. O Grêmio já teve um goleiro chamado Sidmar. Meu Deus, não me lembra aí. Eu vou direto ao assunto, quero reconquistar minha namorada. Aí veio a expressão azar do goleiro Sidmar. Azar do Sidmar. Grande abraço ao Sidmar, hein? Trabalhei muito com o Sidmar. É verdade. Eu tinha esperança com o Sidmar. Banzoni. E aí o Sidmar quer reconquistar a namorada Kiane. É bom! A Kiane? Eu a magoei profundamente e quebrei sua confiança dela em mim. Como eu sei que ela ouve vocês todos os dias, estou aqui para dizer que estou completamente apaixonado por ela. Bah. Eu faço qualquer coisa pra ter ela de volta. Qualquer coisa, Sidmar. Tudo que eu preciso é de mais uma chance de mostrar que ela pode confiar em mim. Mais uma chance. É mais uma oportunidade pra mostrar, demonstrar que eu posso amar ela. Kiane, volta pra mim. Eu preciso de você, Kiane. Besouro! Obrigado, pretinhos. Sidmar. Ô, Sidmar, quebrou a confiança da moça. Não volta, não tem como. E outra coisa, um homem que diz que faria qualquer coisa, não. Homem rastejante é ridículo. Quer fazer qualquer, mas não anuncia, tá? Não, faz sozinho. Quer fazer, Jesus, anuncia. Antes de ti aqui, rapidinho, nosso ouvinte, nós precisamos fazer um serviço de utilidade pública. A ouvinte Jana Matos pede pra que a gente diga pra irmã dela, que está no banho com o rádio ligado a milhão dentro do banheiro, que ela tá precisando usar o banheiro. Então, Jéssica, dá um tempo aí, a irmã Jana está precisando usar o banheiro. É pra fazer o número 2. Vai logo aí. Cara, tá só essa fumaceira aí dentro do banheiro, né? Ah, esse banheiro aí, hein? E aí, Brito? Boa tarde. Tudo belezinha? Tudo belezinha, é verdade. Olá, PBs, aqui é o Arthur Lodi de Soledade. Aqui vai um time só com nomes, com apelidos de animais. É o time verdade. Do zoológico. Lógico, time do zoológico. Será que é melhor que o meu Avenida, que subiu agora pra primeira divisão? Deve ser. Verdade. Pergunta pra Alice, como é que tá Alice? Olha, Alice, e a Débora de Oliveira. Alô, Débora. A informação. Saiu o adversário do Brasil, Brito, é o Equador. Olha. A Débora de Oliveira sempre com a notícia na ponta, da língua. Da língua. É boa essa Débora, hein? É verdade. O goleiro Aranha. É, o goleiro Aranha. Tem também o Atlético Mineiro, né? É, tá no Santos agora, o Aranha. Tá bom, Santos, goleiro. É reserva do Santos. Ponte Preta, grande Aranha. É verdade, o Aranha joga no Peixe. É verdade. É, Aranha e Peixe estão sempre perto. Walter Minhoca. Dentro. Walter Minhoca. Tem o Cláudio Pitbull. Jogou no Grêmio, é. Verdade. Bom depois jogador, né? Europa, é bom jogador, goleador, fazedor de gols, é. Tem também visão, tem o né? Paulo Henrique Ganso, camisa 10 da seleção brasileira aí, na seleção do Mano Menezes. É, tá bom. Gosta do Ganso, Porã? Gosto muito. É, e do Peru? E do Peru? Peru não. Gosto de afogar com o Ganso. Também tinha o Falcão, tem o Falcão, hoje é técnico do Internacional. O Falcão foi jogador também de futebol. Bom jogador, né, Brito? Bom jogador, Falcão. Vou avisar para as novas gerações aí. Grande pai de família, um grande profissional. Jorge Preá, te lembra do Jorge Preá? Ah, Jorge Preá, né? Trabalhei muito com o Jorge Preá também. Jorge Preá, tem o Coelho. Sim. Tem o Alexandre Pato, olha o Pato, artilheiro. Que saudade do Pato, hein? Olha. Como era bom. É colorado, Pato, Brito? No Internacional, não, de maneira alguma. Era bom naquela época. Avenida. Avenida, olha só. Não, saudade do Pato, né? Não, no Internacional fazia gols o Pato. Que pegava em Santa Cruz, pegava Pato. Também tem outros animais que jogam futebol. Nome dos jogadores, o Galo. É verdade, o Gavião também. Saudade do Galo, né? O Roberto Cavalo. Ah, sim. Lembra do Cavalo? Do Criciúma. Jogou no Vitória também, foi vice-campeão brasileiro em 93, é verdade. Wilson também Ross. Tem o Lulinha, lembra do Lulinha? Lulinha tá no Bahia. Tá no Bahia, camisa 10 do Bahia, bom jogador, pita violento com uma cara estranha. É porque eu tô lembrando de outro, tem o Lula que jogou no Inter e na mesma época do Lula que jogou no Inter, tinha o Cavalo que era lateral direito no Grêmio. Wilson Cavalo. Wilson Cavalo, bom jogador também. É bom esse Wilson Cavalo. Tem o Emerson Leão. Tinha o Porquinho também. Emerson Leão, depois virou treinador, campeão brasileiro com o Santos. Bom técnico, olha, agora tá fora do mercado. É verdade. E para finalizar, o Sebastião Pinto. É também um nome de animais. Atenção, vai entrar o Pinto. Ah, o Grêmio teve essa época de animais, né? Teve o Lambari, o Alexandre Tubarão, viu os cavalos, tudo. O Alexandre Tubarão, número 10, é isso aí. 76, jogava com o Neca no meio de campo do Grêmio. Ah, que beleza. É boa essa Cacau seleção. Cacau, Yuri e Neca. Tá bem, obrigado, Britinho. Neca, vamos dar a bola, a gente tem que entregar agora. Chega aí, Sidão. Boa noite. Chega aí, Sidão. Eu já estou boa aqui noite. Pronto para o Salmo. Sempre a produção... pronto, em ponto de bala, hein, Sidão? Tive uma reunião hoje à tarde com a produção e a produção disse... E aí, o que ficou estabelecido? A produção disse para eu entrar tinindo com o Salmo. Boa, então vai lá. Para não dar assunto com as bagaceirices de vocês. Que óculos lindo, que óculos lindo. Ô, Caetano. Caetano, você está também presente no programa? Que óculos lindo, você. Eu vou compor uma música para esse óculos. Eu lembro quando eu li a notícia da sua homossexualidade. Você era gay, dos seus casos amorosos. Mas eu não me importo. Olha, assim, Leãozinho. Vai levar quem hoje no churras da firma? Qualquer um, menos Caetano. Não, Caetano vai igual, mulher, independente. Vai cantar pra nós. Maria Gadu, uma namorada tua lá. Eu estou na dúvida. Não, gostar, eu não parem, eu vou ler o salmo. Na verdade, não vai levar ninguém que não pode levar, não né? Pode levar, não pode levar o salmo, velho. É um churrasco estritamente profissional para os colegas de firma. Calem a boca e me deixem. O Salmos diz assim... Tem jogo do Brasil hoje, Cid Moreira, tá sabendo, né? Porra, mas aí eu não consigo fazer. Mas eu quero conversar contigo, Cidão. Mas eu não quero conversar, a produção me chamou hoje e disse, é importante que você faça os Salmos. Para de... Acorda o Castelhano, cara. Acorda o Castelhano, cara. Você está peidando? Tá dormindo. Ah, o Castelhano, ele é muito dormioso. Um pente... É que começa a trilha, ele começa a dormir. Pente. Ó, começou. Um pente é pente. Tem a pileia. Pente... É pente. Um pente é pente. Traição é traição. Romance é romance. Amor é amor. E um lance é um lance. Olha a sequência do pente. Um pente é pente. Cidão, acabou, Cidão. Um infelizmente. É pente. Não tem sentido algum essa coisa que tu tá lendo aí. Pô, acabou. Tá babando. Ficamos por aqui presente. Com o Pretinho Básico. Muito obrigado pela sua audiência. É e amanhã estaremos de volta às 13 horas. Uma boa noite de quarta-feira. Vem aí a voz do Brasil. Tchau.